será que eu posso agora abrir a boca e falar sem que eles venham me fechar? Eles querem me ouvir, irmão. Não esquenta, pode falar então. Pode falar então. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Porque já faz muitos anos, já faz muito tempo, e nós ainda aqui nesse sofrimento. Já estou cansado de tanto sofrer, já estou cansado de tanto se lamentar. Pois esta não é a vida que eu quero levar. A burguesia está sempre a falar que a periferia é o pior lugar. Isso não é de hoje, acontece todo dia. É o preconceito de quem mora na periferia. Dizem que é daqui que vem os ladrões, mas não sabe a moral. Ladrões vêm de todos os lugares e nem todos são mal. Porque tem aquele mano que rouba pra sustentar sua família e tem que fazer a sua correria. Mas tem aqueles putos chamados de doutor que roubam milhões mexendo no computador. Roubam de milhões de José, de João, de Maria. Roubam de todo o povo seu dinheiro que foi pago no imposto. Seu dinheiro está lá no bolso do doutor, no jardim particular, na viagem exterior. Experimente morar aqui na zona norte, verá que é difícil ficar longe da morte. Por isso eu sempre digo pra rapaziada, ficar longe do crime, das drogas e da parada errada. Se deixa brecha, a rapa tá cobrando, pois eu sigo na fé, nunca vacilando. Se fazer alguma fita e a casa cair, segure o B.O. Nem pense que aguentar, a sentença por caguete é não mais falar. Pode amanhecer que a boca cheia de formiga, na periferia ninguém é fã de canalha e otário. Se liga, pode falar então. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Porque eu te dou 3 segundos pra você pensar sobre este barato. 3, 2, 1, clique, clack, boom. Tempo esgotado, vocês estão sentenciados a serem fuzilados com uma pá de tiro de informação. Depois você vai ver que na periferia não é só ladrão. No meu dia a dia tem a discriminação racial, que não é muito legal. Muitos acham que é normal, mas eu não dou bola pra isso. Eu tenho compromisso, fazer rap, cantar, correr pra lá e pra cá. Eu tenho sangue negro correndo em minhas veias, por isso eu sou feliz. Sou preto e pobre dono do meu nariz. Dizem que aqui tem vagabundo de monte, mas eu tenho orgulho de morar na zona norte. BH, pra quem não conhece, Belo Horizonte. NEGU e NHO, chute essas letras e saberá quem eu sou. Voltando a falar da discriminação, mano, na rima no chão, a voz da zona norte, a voz do povão. Pode falar. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Desigualdade social que aumenta cada dia, e o alvo somos nós, o povo da periferia. E quem discrimina é sempre a burguesia. Porque nós somos alvos da desigualdade social, porque nós sofremos racismo, discriminação e tal. E quanto maior a desigualdade, menor nosso espaço. Assim vai ter mais violência e assassinato. Mas eu não vou entrar nas suas paranoias. Aqui também não entra cavalo de Troia. Aí, burguesia, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja um filme de terror. Assalto na sinaleira e bora no cativeiro. Não cumpri a favela, vocês mexeram primeiro. Pode falar primeiro. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Ei, você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. Você atirou e nós revidou. Agora se segura, veja o filme de terror. 3, 2, 1, clique, clack, boom.